seguidores. A revolução. A aparelhagem mais amada do Brasil. Aqui o povo pediu só porque a gente se juntou. Apenas se juntou. A gente se juntou agora, tem um trio. Meu amor, porque só apenas. Aliás, é o quarteto, né? Uai! Já lancei três rios. Bora, Boneca! Fecha atenção. E agora se concentra e vai tremer da trás. Se concentra na batida, vai. Não para, não. Treme, treme, treme. Bora, Marcelinho! Meu parceiro, meu amigo André, da Sora Manda. O homem do bigão do André, rapaz. E sucesso sempre, né, André? Treme, treme, treme, treme. Atenção, vai tremendo, vai tremendo. Um abraço pra galera da Baixada. Aqui com vocês, valeu! Vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme se parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme se parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Já já vai ter o show do búfalo. O nosso animal que chega e arrebenta, detona tudo. Você sabe que show produziu o microfone aqui pra gente, rapidinho. O Marcelinho. Uma sequência daquelas agora, viu, André? Antes do show do Búfalo! Blue Boy! Búfalo agora! A luna da janela fica sempre a me olhar. Segura! Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Já já tem show. O meu amor. Meu amor. DJ Fábio. Venho pra ela. O meu calor. Galera CDL de Santa Maria com a gente. Pra meu amigo Peteleco tá aqui. Só pra ela. Deixa eu mandar um grande abraço, meu amigo Silvando. Lá do Bingão do Silvando, viu, André? Tá com a gente também. Essa bingo dele tá chegando. Super Pop e a Carroça da Saudade. Amelie, gente, vai lá, claro. Parceria, parceria, né? Ele vem aqui, você vai lá. Eu quero. Isso é o que vale. Amizade e o respeito acima de tudo, sempre. Me entregar. O meu amor. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liga pro telefone dela. Liguei pro seu telefone. Bora, Luiz. Quis atender. Luiz, que era meu tio, agora não é mais, né, Luiz? Mano, eu preciso encontrar você. Vai comigo, vem comigo. Vem comigo, vem. Capivara GDF ao lado direito. Ao lado direito. O Paulinho Show sabe que essa vinheta, ele só curte lá, no tem e aqui. Adoro você. Eu quero a vida. Aonde está você? Sasaki Show, chega junto rapidinho. Já já tem show. Eu te amo. Eu adoro você. DJ Rafael Cassiano, Cassiano, já tá aqui do meu lado, já tá prontinho pra gente fazer esse show. Hoje daí eu, você, Marcelinho, daqui a pouco chega o resto da galera, né? E aí, Cassiano, que festa linda hoje aqui no bingo do André, hein, garoto? Maravilha, 10, sucesso total, que festa linda hoje no bigão do André, realmente lotado de ponta a ponta. E você com certeza tocando as melhores principais pra galera. Daqui a pouquinho chega o Rafael Cassiano, o Wesley, o Darlan, o Marcelinho. E também daqui a pouquinho tem o DJ Seguinho pra fazer onda pra galera. Mas Fabinho, não alivia, meu irmão. Detona, balança, sacode, manda ver, meu DJ. consigo controlar o sentimento que vem. Eu não consigo explicar. Tudo agora fala. Isso é minha, mas então. Calma, bichão! Calma, bichão! Te segura, te segura um pouquinho. Marcelinho já testando as cordas vocais. E aí, Marcelinho? Libera 24 pro Marcelinho. Alô, amigão do André! Só mais 10 centavos aí. Meu parceiro Buzina também tá aí com a gente. Homem cabeleiro, desde ontem, garoto! Não adianta fingir, fingir, fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas e não fale. Não puxa a chique. Agora eu penso no que pare de mentir. Dance, dance. Meu amigo Sassão Gateado, calma aí, Denison. O Super Lailson de São Miguel. Pode sem calar. O preto da zorra é muito fácil. E vai dançando, vai. Dance sem parar. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Bora pro show! Prepara tudo, Dieguinho! Zorra é muito fácil de dançar. Fala sério! Fala sério, né, meu irmão? Vamos falar sério. E aí, Al-Qaeda? Bora! Deixa o Mirandinha, cadê o Mirandinha? Mirandinha, chega aí, Mirandinha, rapidinho! Josi Rontes, galera, tu acaba o tema lá de Guruçá aqui com a gente. Do brega da zorra, a galera já é fã. Dance coladinho, dance solto, dance só. Meu parceiro Pica-Pau também tá aí com a gente hoje, a galera de São Domingos. Um abraço muito carinho, meu parceiro Danilo Carvalho também. Tá aí com a gente, meu parceiro Carran. Essa batida é muita emoção. Só mais 10 centavos lá, pô. Giovanni da Red Bull também tá aí com a gente. E a nossa família Atitude lá no Guru Samba segue com a gente. Um abraço. É o Búfalo. Quebra firma. Valeu. Obrigado com muito carinho, meu parceiro Caco Doido aqui com a gente. Olha o peteleco da princesa. Abraço especial, meu parceiro do DJ Júnior Calado também tá aqui do ladinho com a gente. Obrigado, família. O Monteiro, um abraço pra vocês também. Valeu. É o oferecimento de R.A. Boutique e as marcas do King Golden. Acho que é do Mirandini, meu irmão. Vem cá, Mirandini, vem cá, sobe aqui comigo. Vem cá atrás logo, tu sabes o quê? Já já tem um show! Quem aqui quer ver o show do Búfalo, põe a mãozinha pra cima. Quem é da paz, joga a mãozinha pro alto que eu quero ver. Só quem é da paz, quem tá afim de levar ainda 10 mil pra casa aí, dá um grito! Acredita em Deus, deixa a mãozinha pra cima, deixa pra cima, bate, bate, bate, bate, bate, bate, foi! O F10, DJ Fábio. DJ Fábio! Edson dos Macas. Um abraço pra você. O Emanuel do Gestaf também tá aqui com a gente. Obrigado. Meu amigo Diego lá de Santa Maria, meu parceiro. Esse Diego que bate no peito e fala. Falou. Chegou ele aí, ó. Ene. E André, cadê aquela caipira? Aquela caipira tá preparada pra daqui a pouco lá? Tá? Mas tem churrasco que eu sei. Alô, vai levar, tá? Deixa eu só fazer um teste pra ver se vai dar. Feito pra minha cabeça. Sabes tu perigo, eu amor. Meu amigo, do Metalúrgica Costa, o Silvio de Curuçá. Um abraço. É, tu é doido, Mirandinha, é? Lá, lá, lá, lá. Mas você, meu vereador. Meu amigo Manuel, do Pet Play. Agora sim, agora deixa ele ver o certinho, só falar. Lailson, Vânia, Silvana, Betão, Letícia, Joelson, Leila, da Vila Santana, de São Miguel. O Milão pra mão, deu o sinal e a primeira dama Maria, Regiane Marina, 125, valeu! Rapaz, é o show! Búfalo do Búfalo, o Búfalo do... Yasmin, Mia, o Nathaniel e o Ellison diretamente de Nova de Montemo! O Gatiano, sexta-feira, Paragominas. Agora... Não, é só sexta, calma. Eu não vim pra me curvar. Olha o Jamaica. Eu vim pra me emocionar. Eu não vim pra me curvar. E aí, Patrick? Eu vim pra... Ele que manda na Coab. Fogo na Babilônia. Aí é o bairro. Fogo na Babilônia. De Belém. Fogo na Babilônia. Veneno, os copos, chapéus, bonés, tudo no búfalo. Bora, Meire, bora, bora, bora. Tá me abandonando. Te faz de doido, viu? Bora preparar pro show! Obrigado com muito carinho, família GDF aqui com a gente na área. Valeu, Danielzinho! Valeu, Brunão, meu parceiro! Escurinho! Autorizado pro show? Mas olha como ele tá. Ó. E André, te segura aí que senão ele vai te jogar. Bora pro show, meu búfalo! Bora, Sasaki, show! Pressão, pressão, pressão, pressão! Pressão, pressão total! E o nosso animal chega no Bingão do André, edição 2018! Pra apresentar o show do Búfalo, eu trago ele! Um dos mais conceituados do norte e nordeste do Brasil! Mirandinha! Égua! Olha a responsabilidade que me deram agora. Oh, além de chamar o Bingo do André, que pra mim é uma honra, eu tenho, nesse exato momento, a honra de trazer pra vocês, no 14º Bingão do André, no quilômetro 3 de outubro, São Raimundo, Santa Maria do Pará, pra vocês, com vocês, Rafael Cassiano, ao vivo, porque quem sabe, sabe, quem sabe, faz ao vivo, o show do Búfalo do Marajó. história de lutas, batalhas e conquistas. Chifrada. O Búfalo nasceu em solo marajoara. Ali se desenvolveu e cresceu. De Souri, ele sai para conquistar novos campos. E ganha o Brasil. Então o Búfalo evoluiu. Com seu formato inovador, este animal derrubou padrões e agora se lança mais uma vez a inovar o mundo das aparelhagens. Criar novos estilos, fazer diferente de tudo e de todos. A revolução! Isto é revolução. Revolução. O revolucionário, audacioso e colossal animal marajoara, numa linguagem totalmente impactante. Vem pra festa do animal da revolução. Vem pra festa do búfalo do Marajó. A revolução. Chifrada. Espetáculo começa. Surgem eles, os revolucionários DJs Cowboys. Vem com toda a pressão, DJ Fábio F10. Vem na pressão que o F10 vem chegando. Quem na paz dá um grito aí pra mim. Quem tá gostando do búfalo do Marajó, põe a mãozinha direita pra cima. Joga a mãozinha, quem gosta do búfalo faz um chifrinho. Joga pra cima, faz um chifrinho. Dá-lhe chifrado. Chifrado. Chifrado. O animal fica ainda mais brabo quando ele assume o comando. Pra cima, DJ Cowboy Rafael Cassiano. Pra cima, meu búfalo. Chegando no ponto mais alto. E quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem tá afim de curtir o show, bota o bracinho pra cima. Bora dar-lhe a chifrada, meu animal. Chifrada. A chifrada. Chifrada. A chifrada. Chifrada. E aí, meu DJ Marcelo Considerado, chega. Alô, obrigado, André. Joga a mãozinha pra cima aí, quem tá solteiro! Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima! Mas tá na hora de domar o animal! Bora domar! Segura! Segura! Olha a chifrada! Chifrada! Mas pra gente começar, olha a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. É agora! Joga pra cima, pra cima. Bora dar chifrada, bora dar chifrada. Bora dar chifrada. Chifrada. Eu quero pra cá, pra cá, pra cá. Bora chifrada, bora chifrada. Porra. Aqui o bagulho é doido, meu irmão! Meu irmão. 3, 2, 1, libera! torcida do Rimo, joga a mãozinha pra cima aí. A torcida do Rimo da Mavaia no Paysandu. E a do Paysandu da Mavaia no Leão. E quem gosta do Búfalo, joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima. E gira esse lacinho, vai. E vai girando, vai. E vai girando, vai. E vai girando, vai. Gira, gira, gira. Bora começar. 3, 2, 1. Uau! Joga a mão pra cima, vai. Joga essa mãozinha lá pra cima. A mãozinha lá pra cima. Deixa lá pra cima. Ei, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Porque, meu irmão, esse búfalo tá furioso. Tá furioso. Atenção. Acende tudo. Chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, joga pra cima, joga pra cima. Dá essa chifrada, dá essa chifrada, dá essa chifrada. Quem é de São Miguel, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é de São Domingos do Capim? Quem gosta do búfalo, bota a mãozinha pra cima. Bota essa mãozinha lá pra cima. Dá essa chifrada, vai, dá essa chifrada, vai. Chifra, chifra, chifra, chifra, bora pra cima. Bora pra cima! 1, 2, 3, libera! Tá bonito! Eu vou dançando. E aí? Canta, canta! A pergunta que não cala, meu irmão. Quem é do Corinthians, bota a mãozinha pra cima. Isso. Agora, gente, quem acredita em Deus, bota a mãozinha pra cima aí. Vamos deixar a mãozinha pra cima pra gente bater uma selfie, bora. Foi assim, ó. Chifrinho pra cima, que a gente vai bater uma selfie aqui em cima do búfalo, ó. Todo mundo com a mãozinha pra cima aí, ó. Pronto. Quem gostou, joga pra cima aí. E aí, Cassiano? Libera, garoto! Hey. Banda 007. Rafael, e aí, Maninho, como é que tá o negócio hoje, garoto do André? Certinho, DJ Marcelo! Mas quem tá comandando de verdade é a torcida do Flamengo hoje no Bigão do André. E quem é domingo? Joga a mãozinha em cima! Bate na palma da mão, na palma da mão! Tchá, tchá, tchá! Faz o chifrinho! Faz o chifrinho, é! Faz o chifrinho, é! Faz o chifrinho, é! Eu sou uma dalação! Joga pra cima! Tchá, tchá! Dá-lhe essa chifrada! Dá-lhe essa chifrada! Chifra! Chifra, chifra, chifra pra ficar gostoso assim. Chifra Marcelinho, vai chifrando, vai. E vai chifrando, vai. E vai chifrando, vai. Vai, vai, vai. Funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Quem sabe canta. E já tá tudo combinado. E aí? E a galera aqui não para de ligar. À noite eu já tô pronto pra buscar a minha gata, quer saber. Então vou falar do búfalo do Marajó. Vai pra cima. Vem ver, faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AB. Vem ver, cumba da laçola, bebê. Quem que está, meu Rafael, Josinho? Tá chegando o Búfalo em São Domingos do Capim. Bora pra cima, Cassiano. É agora, garoto. Tá faltando. mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima, quem acredita em Deus aí, por favor. Joga duas mãozinhas pra cima aí, ó. Assim, ó. Agora diz assim, ó. Obrigado, meu Deus. Não, não, tá baixo, eu quero ir mais forte. Ó, obrigado, meu Deus. Deus, Deus. E pra gente encerrar, tem mais uma. É agora! Já! Segura, segura, segura. E agora? Joga a mãozinha esquerda. E chifra, chifra, chifra, chifra. E agora bate na palma da mão. E bate, bate, bate, bate, bate, bate na mão. E bate, bate, bate. Bate na palma da mão. Agora bate na palma da mão. E aí, Cassiano? Agora bate na palma da mão. O bagulho tá doido hoje, não tá, Cassiano? Hoje o bagulho tá doido, meu irmão. O bagulho tá doido hoje no Bigão do André. Aí eu pergunto o seguinte pra galera, Marcelinho. Só quem vai trabalhar amanhã de ressaca, muito doidão, bota o bracinho pra cima. Quem vai amanhecer muito chapado, muito doidão, bota o bracinho pra cima. Assim, e joga a mãozinha. Dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu. Assim, e doida, e doida, e doida. E doida, e doida, e doida. Só quem sabe cantar. Você me perdeu e o quê? Sendo pica-pau aí, garoto! Vai, guri, tudo certo? Gente, antes de mais nada, eu só queria agradecer aqui, meu pai do céu. Mas eu não poderia deixar de ir daqui sem bater uma foto com vocês, né? Pra encerrar, porra! Bora bater mais uma cela! Quem quer bater foto com o Marcelinho considerado? Bota a mãozinha pra cima aí! Pronto! Pra gente agradecer, pra gente encerrar! Bora tirar selfie com a galera, todo mundo com a mãozinha pra cima aí! E dá essa chifrada assim, ó! Põe a mãozinha pra cima assim, com o chifrinho, ó. Pra gente bater uma selfie. Gente, muito obrigado, tá bom? Esse é o nosso búfalo. Esse foi o nosso show. E agora a gente vai tocando mais música gostosa pra vocês aí. Rafael Cassiano, é contigo, meu DJ! Sabe, canta, vai! Hoje tá tudo liberado. Deixa no escurinho esse negócio hoje no Bigão do André. Aí eu pergunto o seguinte pra vocês, ó. Quem dá valor em fazer a mão no escurinho, dá um grito. Só quem acha que fazer a mão no escurinho é mais gostoso, dá um grito. Cadê um grito das mulheres que gostam de homens? Cadê um grito dos homens que gostam de mulheres? Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. É assim! Pum, pum, pum. Segurou, segurou. A torcida do Paysandu, bota o bracinho pra cima. A torcida do Paysandu, bota o bracinho pra cima. A torcida do Paysandu da Mavaia no Clube do Remo. Eu não escutei, dá pra ser mais alto. A torcida do Paysandu dá uma vaia no Clube do Remo. Peraí, peraí. Quem é do Clube do Remo, bota um bracinho pra cima que eu quero ver. A torcida do Remo dá uma vaia no Paysandu. Acabou óleo do gerador. Chama o Silão. Não pode parar, meu irmão! Joga a mãozinha em cima, em cima, em cima! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Só quem sabe canta, vai! Mas vai. Vamos tentar conversar. Tentar conversar. Obrigado com muito carinho! Meu amigo DJ Júlio Calado de Caxanel tá aqui comigo! Você é meu parceiro, meu irmão! Custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Bora, Caco doido! Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Só quem sabe canta! É, quem sabe canta, vai! Eu sou assim. Só mais, só mais. Mais uma. Amigo Lourinho Chaveiro, do Bela Live da Princesa. Estão com a gente hoje no Bingo do André. Um abraço pra vocês, valeu! Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. E quem é sincero, joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima. E bate na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate, e bate, e bate, e bate. E eu vou no rei, você joga no rol. Hey! Hey! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, coloca aí, Cassiano. Coloca o bagulho doido. Bagulho tá louco, bagulho tá louco, bagulho tá louco, bagulho tá louco, bagulho tá louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Louco, louco, louco, louco, louco. Assim, garoto, vai, vai, vai, vai. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Quem sabe canta? Mais alto, mais alto. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. O Cassiano, né? Quando ele... E aí, Rogério Show, meu parceiro! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. É pressão pra todo lado! Segura a pressão, vai ser no 18ão. Segura a pressão, vai ser no 18ão. Segura a pressão, segura a pressão. Pressão, pressão. Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Vai, vai, vai. Eu vou revelar um segredo, mas vou contar pra você. Se prometer não. Búfalo do Marajó. Meu parceiro Gatiano, empresário Gatiano, está aqui com a gente. Um abraço pra você, do Cassiano. Valeu, Gatiano! Rafael Cassiano. Nome e sobrenome. Eu vou fazer uma deitada. Eita, Mirandinha! Registrar o que passa no meu coração. Olha os transarianos na área! Thaís, Pablo, Patrick, Paulinho, Sirian, o fã clube do Mirandinha. Nossos vacas aqui com a gente, marcando presença. Obrigado, meus vacas. Não tem, não. Mas eu vou ficando por aqui. Vou esperar você. Emília Monteiro, os primos, os fluxos. Açaí, pimenta. Danielzinho, Caco 2. Equipe quebra firma. Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida, na batida, na batida, na batida. Só quem vai acordar amanhã, 5 da tarde, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem vai acordar amanhã, manda o doidão, manda o bracinho. bracinho pra cima. Joga a mãozinha. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A torcida do Corinthians faz barulho. A torcida do Flamengo faz barulho. Cassiana desguiado, toque faz o caqueado. Cassiana desguiado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Dieguinho, explode o bagulho. Os moleques, Jay Sander. Meu Deus do céu. Moleque do Pena, Joel Raimundo, Mil Grau. Toda a família Passagem Moral Prime aqui com a gente, dá-lhe a chavada, moleque. O rock é louco, desce o uísque pra mim. Vou pro Búfalo, que eu quero é curtir. Genivaldo, Devaldo, G3, sempre, sempre. Eu vou quicando assim, vou dançando assim pra ti. Cassiano, solta o beat só pra mim. Vem na GDF do Búfalo! Búfalo. Valeu, Rogério Show! Um abraço pra você! Meu Manilo Mumá, homem da carreteira do amor, também tá pela retaguarda! Sempre, sempre muito gelo! E a tia Pátia dela? Ah, tá ali, só de mão! Eu vou chegar no Búfalo basiquinho normal. Quando eu chegar, já tem. Meu Ori! É a Rose, então, né, galera? Da Serraria! Júnior Gabi aqui com a gente, um abraço com muito carinho também. As primas travosas, as travessas também na área. Obrigado, Paula. Évila, Paulinha e Amanda! Segura que o show vai começar. O Falou vai te chifrar. DJ Sander das Produções. Os moleques lá de São Miguel do Guamá da VS também estão aqui com a gente na. Ei, Marcos Cauê! Produzindo o que você gosta de ouvir. Pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim. As molecas já estão na pita. As molecas já estão. Aí o cara ganhou 10 mil conto no bingão do André e falou assim: Rafael Cassiano, é assim, ó. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Mal sabe ele, Gino Calado. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Búfalo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. É doido, fura olho, sai pra lá! Meus amigos, meus amigos. Alô, Melly! Sabe por que posso e finjo que não te vejo? Porque a tua cara... Sou meuzinho, lá do Pop Maxi! Um abraço pra você, o Jefferson também, galera de São Miguel do Guamalária. Olha o chorão da revolução! Não cabo, me encaixa direito, me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar. Quem sabe canta, vai! Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Baixada curtindo o nosso animal! Romildo Silva, um abraço pra você, da meus primos, Mil Grau na área! Só quem sabe canta, você, João! Você, João! A situação é difícil. Vou adentrando no. Meu amigo Alô Play, obrigado Caio Show, o Deonzinho, família, os mentirosos de São Miguel, nossos bacas com a gente. Super Douglas, cadê você, meu irmão? Aparece o garoto, vai te pegar. Ai, papai. Tiaguinho, da RX. Como dizer o que senti e poder seguir. Cláudio Rafael Cassiano. Como fingir que você ainda se importa. Argentuia, um abraço pra vocês. Meu amigo Diego tá de Santa Maria. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Meu amigo Marlo, Ed William, Denilson, Jéssica, Rosinha, Nayara, as bandidas, lá de Jaguaçu. Claro que não quer que vá, este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor, e me culpa por levar essa dor. Joga o bracinho pra cima, quem tá solteiro no Miguel do André! Quem vai amanhecer, mundo doidão do garapé, bota o bracinho pra cima! 5, 4, 3, 2, sai do chão! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida! Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida! E doida! E doida! E doido! Só que é filho de Deus! Quem é da paz, bota um bracinho pra cima, as duas mãozinhas pra cima! Balança! Pro lado, pro outro, pra ficar bonito no bigão do André! Hello, mister. Pleased to meet you. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, vai, vai! She smelled a daisy, she smelled a daisy. She drives me crazy, she drives me crazy. A torcida do Paysandu faz barulho! A torcida do Remo solta a voz! Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é. Cajo Marudá aqui com a gente, alô Marudá! E terá consciência que o pobre tem seu lugar. Só quem tá curtindo da paz, quem tá curtindo de boa, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima, quem tá curtindo. Quem tá feliz nessa noite especial? Balança aí, ó! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro! E quem sabe canta! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Whisky ou água de coco. Danielzinho, caco doido! Cada vez eu quero. É muito gelo nesse búfalo. Cada vez eu quero. Búfalo. Um, dois, três, quatro. Só quem tá solteiro com a mãozinha lá no alto. Mãozinha em cima. Mãozinha em cima. Mãozinha em cima. Sai do chão, Mirandinha! Solteiro dá um gritão. Quem já beijou na boca pode gritar também. Amine Lucas, do quilômetro 42 na área. Mas eu só quero ser feliz. É, e poder me orgulhar. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo. Viado. Lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita. Quem tem amiga galinha. Capivara GDF